Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Quem te viu chorando, vai te ver cantar. Quem te viu bebendo, vai te ver pagar. Vai te ver voar. Levante a mão para glorificar. Quem te viu parado, vai te ver marchar. Quem te viu calado, vai te ver gritar. Eu tenho uma palavra profética. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Vai mudar a tua sorte, vai te levantar. O teu cativeiro, meu Deus, vai virar. Gente, eu sou a mulher mais feliz deste mundo. Dia 25 de novembro agora, eu vou completar 25 anos de casada. Pode aplaudir porque é muita coisa. 25 anos de casada, 4 filhos, 5 cachorros e agora eu sou vovó. Tô com cara de vovó, gente? Que chique, né? Mas eu quero que vocês recebam com todo carinho, com toda alegria, esses dois filhos abençoados que Deus tem me dado. Quero chamar para cantar para vocês André e João Fontes. Boa noite, povo de Deus! Ih, tá fraco demais. Boa noite, povo de Deus! Cadê o povo mais alegre desse mundo aqui? Cadê? Aleluia! Oi. Você vai cantar assim, ó.